final dos dias tá se cumprindo a profecia. Sangue do, muita correria. Meu Deus, que agonia, guia a família. RF faz a trilha, longe da maldade. O crime não tem vantagem, conhecimento é a chave por uma vida melhor. Vários parceiros que se perderam por causa da fama, por causa da grana. Mulher que diz que ama, o inimigo vem engana. Seu nome tá na lama, seus parceiros já foi em cana. O que que valeu? Seu carro e seu dinheiro. As mini, seus parceiros, fogo na bomba já detonou então. Crime não é sensação, final se aproxima. Em cada quebrada, em cada esquina vai se cumprir a profecia. E você, pecador, que ouve a palavra do Senhor, mas não se arrepende. Taca a maldade na mente, xinga os crentes. As sete taças da ira vai se derramar. Bem-aventurados aqueles que estão a esperar, pois ele vai voltar. O mundo tá muito atrito, irmão. Corpo no chão, arma na mão. Sozinho nesse mundo, cão. Sozinho na escuridão. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele está por vir. Breve ele virá. Ele está por vir. Breve ele virá. Jesus está sendo pregado, mas muita coisa aí está sendo manipulado. Não falam mais da vinda do nosso Senhor, do que vale ter o mundo inteiro sem meu Salvador. Acorda pra vida, louco, que ele está por vir. A volta do Rei dos Reis, Jeová, vai se cumprir. E num piscar de olhos, ele virá me buscar. Que alegria então será, meu coração se encherá de emoção. O sol vai brilhar para todos nós cristãos. Guarde o que tens para que ninguém venha pegar. Deus está sempre do seu lado, ele vai te ajudar. Sua família.